A cor da esperança, meu bem. Tudo aconteceu, eu nem sei por que razão. Foi assim, sem dar motivos, sem me dar explicação. Essa casa tão imensa, a saudade dói demais. Não deixou nenhum vestígio e levou a minha paz. Todo dia me pergunto por onde anda você, que saiu sem dizer nada. Sonho tanto com você e te vejo então voltando. Quando o corpo abrir a porta, eu acordo te chamando. Mentira, eu não sei viver sozinho. De volta no meu caminho, pintei de verde a cor da minha esperança. Volta pra mim, eu vivo só de lembranças. Todo dia me pergunto por onde anda você, e saiu sem dizer nada. Sonho tanto com você que te vejo então voltando. Quando o corpo abrir a porta, eu acordo te chamando. Eu não sei viver sozinho, quero você. Pintei de verde a cor da minha esperança. Volta pra mim, eu vivo só de lembranças. Amo você. Também não, viu? De volta no meu, pintei de verde a cor da minha esperança. Volta pra mim, eu vivo só de lembranças. Entender. Eu vivo só de lembranças. Obrigado.